meu nome é respeito. É, pedra mil, é de berço. Tudo que é raiz não padece. Só tira o chapéu pra quem merece. Esse canto é lamento, sofrimento, fuga para os meus pensamentos. Clara Nunes, te vi nas nuvens, aos prantos e me contando que lá de cima veio a covardia contra o povo da periferia. Que a vingança é o mal do amor, traz rancor, que a incerteza só traz dor. Guerreiros negros, brancos e índios, a verdade cedo ou tarde vencerá e o amor viverá. Essa foi uma homenagem singela pra quem representou o povo sofrido dessa terra. Quilombo.